a tristeza de Jesus Cristo. O Senhor teve muitos motivos para ficar triste, e como não quis que fossem atenuados, sofreu uma angústia de morte no coração. Aquele dia fora exaustivo para Jesus. Havia caminhando de Betânia a Jerusalém, celebrado a ceia pascal, lavado os pés dos apóstolos e instituído o sacramento da Eucaristia. Tinha conversado durante muito tempo, procurando animá-los e confortá-lo. Disse que eles eram os seus amigos, os escolhidos, os companheiros de suas penas, que deveriam estar mais unidos a ele que o sarmento à videira, que a dor seria breve e a alegria grande, que enviaria o Espírito Santo, para defendê-los e ensiná-los. Falou também que ele partiria na frente recebendo no seu corpo as feridas, e eles alcançariam a vitória depois. Disse por último que os deixaria, porque estava voltando para o Pai, que deveriam ficar alegres, porque em breve retornaria. Sofreu muito por Judas, demonstrou isto várias vezes naquela noite, até o ponto de não poder disfarçar mais a tristeza. Lutando contra a dureza do seu coração, usou leves insinuações, palavras claras e diretas, e mesmo com provas de particular amizade e carinho não conseguiu convencê-lo. Teve tanta dor e desgosto ao ver um amigo se converter em traidor. Na despedida de sua mãe, a dor de Maria despedaçou-lhe o coração. Em todas as ocasiões tinha procurado dominar-se, mostrar confiança e esconder o que se passava no seu íntimo, para confortar os seus e cumprir com o dever daquela última ceia. Mas a tristeza contida trouxe ainda mais dor quando o Senhor se viu só no horto, longe dos 8 discípulos que haviam ficado à entrada. Começou a chorar, mostrando toda a sua amargura. Desejava aliviar o coração, consolar-se com o amor e a lealdade dos 3 discípulos mais queridos. E foi a eles que disse: "Minha alma está triste até a morte." Sentia grande aflição ao ver a perversidade dos seus inimigos. Do ódio nascia o desejo de o matarem, de inventar injúrias, de o torturarem, de zombarem de sua amargura. Era como se o inimigo triunfasse e Deus o tivesse abandonado. A sensação de ser oprimido pelos inimigos fazia que clamasse ao Pai em seu auxílio: "Olhai, Senhor, para minha miséria, porque o inimigo se ensoberbece." Quando escutarmos o bramido de um touro ou o rugido de um leão, mesmo protegido, ficamos apavorados em imaginar o que poderia acontecer se as feras estivessem soltas. Do mesmo modo, podemos pensar na angústia que sentia Jesus, rodeado de tantas pessoas furiosas e com o poder de fazer com ele o que quisessem. O povo escolhido voltou-se ferozmente contra Cristo. Assim o profeta indicava: "Meu povo foi para mim qual leão na floresta, a rugir contra mim." Em outra profecia, encontramos o ódio dos príncipes dos sacerdotes e do povo: "Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã, contra mim eles abrem suas fauces, como leão que ruge e arrebata." O Senhor já conhecia os planos de seus algozes. Muito tempo antes o profeta antecipava toda dor e sofrimento: "Instruído pelo Senhor, eu desvendei. Vós me fizestes conhecer seus intentos. E eu, qual um manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim." Sabia também que nenhum amigo defenderia quando estivesse rodeado pelos inimigos e que sofreria todo tipo de calúnia. "Olho para a direita e vejo: não há ninguém que cuide de mim. Não existe para mim refúgio, ninguém que se interesse pela minha vida." O desamparo dos amigos o angustiava: "Derramo-me como água, todos os meus ossos se desconjuntam, meu coração tornou-se como cera, e derrete-se nas minhas entranhas." Com a proximidade da morte, estava em sua mente toda a dor e tormento que sofreria na cruz. Pensava na injustiça, nos insultos, nas calúnias, nos escárnios e nas agressões que sofreria. O simples fato de imaginar assustava mais que a própria morte. Os condenados têm os olhos vendados para atenuar este sentimento, mas o Senhor não teve nenhum alívio. "Salvai-me, ó Deus, porque as águas me vão submergir." Imaginava também Pilatos, por medo e respeito humano, enviado a Herodes, que o trataria como um louco na frente dos cortesões, depois sendo devolvido a Pilatos, que mandaria açoitá-lo, os soldados colocando em sua cabeça uma coroa de espinhos para zombar de sua realeza, a sentença de morte na cruz. A dor e humilhação em seu coração eram maiores quando imaginava sua mãe, presenciando tudo junto às mulheres que o seguiam. Era impossível afastar de seu pensamento aquele lugar terrível, o Calvário. Anteviu a crucificação, completamente despido, rebaixado como um marginal no meio de 2 ladrões, suspenso por mais de 3 horas, insultado pelos inimigos e desamparado pelos amigos. O senhor não foi poupado de nenhum destes sentimentos. Foi tanta dor que começou a ter pavor e angustiar-se. Para descansar um pouco, pediu aos 3 amigos: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.